Can I have a plane? Thank you. 3283, conectar para o Recife, 126 decimal 0, ao centro 128 decimal 35. Azul 2781, Florida Amarela, com a pessoa 0 mesmo. 090 Brown, 109. Azul 2781, Azul 2781, chama Salvador 208, tá já. Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, chegou para o nível de voo na 60. Após o meu país autorizado direto, eleva a saída de inscrição para o serviço na saída. Se a gente tiver CD for no 60, após 2000, direto eleva, livre das restrições. 0, decimal 8. 20862, decimal 8. Ok, Apollo 2000, vou direto no Leda, lá no Capitão 3, 2, 0, 6, 2. Aí, Serra de Lué, é só autorizado direto a Atuaja, do Parque de Jota Foto. Estamos em 259, estamos em 25, 125 do Sima 1, até 123 do Sima 8. 0-5-3-5. Aguarde o Romeo 0-5. Roma 705, eu tinha passado com 56, estava mesmo agora na frequência 125, decima 1, ao ponto 123, decima 8, e solicitamos. visual com o local de pouso, tá? 90 terra 90. Caso é para estar controlado animal, BF-090-09. É para estar controlado. Terra azul, essa. boa noite, autorizado direto Paris, da parte da agressiva, mas o instalador na 06. Direto Alerta. 360 na Pro de Alerta, Rua 0909. voo 9780, decolador 05, chama o controle de salvador 1208. 208, boa noite.